chega mais, aqui é pavilhão. Atitude, respeito, evolução. Não temos medo de repressão. Contra a força não há resistência, não. E é por isso que eu falo, falo, falo do que está errado. Aliados conscientes correm do meu lado. A lei da rua eu já sei. Conheço bem, sei quem é quem. Essa é a pilha do futuro dos aliados. Ritmo e poesia, tá ligado? É a pilha do futuro dos aliados. Ritmo e poesia. É a pilha do futuro dos aliados. Ritmo e poesia, tá ligado? É a pilha do futuro dos aliados. Ritmo e poesia, tá ligado? O jogo da vida aprendi. E nessa poesia vou usando a coerência. Estou na rua analisando, pensando. Liberdade e igualdade para o ser humano. Grafite no muro é o retrato do gueto livre. Todo um pensamento, tudo a ver, tudo ao vivo. Não dando mancada, não pagando vacilo. Essa é a pilha do futuro dos aliados. Ritmo e poesia, tá ligado? É a pilha do futuro dos aliados. Ritmo e poesia. É a pilha do futuro dos aliados. Ritmo e poesia, tá ligado? É a pilha do futuro dos aliados. Ritmo e poesia. Depois não terá jeito, é real. Quebrando regras, eu falo o que penso. Pare e pense bem sério a respeito, mas pense.